Engano, baixa travado, 6720. Na 720, livre pouso no 0, vento 120 graus com 14 nós, 14 nós. Autorizado pouso no 0, 6720. M612, prossiga. Era velocidade? M612, velocidade é critério. Estabilizado INS, gol no 884. Gol no 884, complete aproximação final, torre 19 decimal meia. 86, boa noite. Voador, boa noite, é o gol no 884, no final da 1-0. 4, aposto passando o marcador externo contra enxecado, altímetro no 020. Reportará. Sempre embaixo checado, gol no 884. Chegar em pista livre, boa noite. Mesa 28, no solo 24, à direita 219, solo, boa noite. Direita 219, ou 28. Boa noite, Web 6728, livrou nas coisas. 6728, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. 120 graus com 14 nós, 14 nós. Livre pausa no 0, gol 1884. Solo, boa noite, está 3603. Para 2 mil pés, o ajuste é o nosso 021, no reporte localizador. 2 mil pés, 1021, localizado e LF, reportando o localizador, está em LF. Os 4, solo 27, à direita, 129, solo, boa noite. Direito, 219, solo, boa noite. Chegou 1884, livrador. 1884, boa noite, táxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, reporta aí, olha. Boa noite, gol 1613. 1613, boa noite. Assim tem informação, Matias, e solicita autorização para Brasília. Para Brasília, autorizado nível de voo 360. A rota perdida do 17, decola da 10, com primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa, onde intercepta a rota de saída. Frequência do controle 1208, a torre 118, meia dúzia. O seu código transponder 5034, voo 1613. 1613, autorizado 360, na torre do voo 17, cola da direita, confirmando cola da pista número 10, curva direita, Arbor, depois Elfa, onde intercepta a via. 308, controle de saída, 1862, torre 5034, transponder, 8, vado, quando meio eu sei. Ok, Arbor, e após o próximo fixo é Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa, Elefa. Quente, Arbor, Elefa, tá quente, no meio eu sei. Correto, fome pronto para buscar. Camarada. Azul 4070, controle Salvador, acima de identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mari, ao 51021. 050 na nave, ao 1020. Próximo ajuste, 1884. Fica livre o ingresso, portão de número 9. Quero para o 09, 1884. autorização do 3603? 3603 para Guarulhos. Você está pronto para cópia? Pronto. Para Guarulhos, nível de voo autorizado é o 340. Decola dono zero com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voa direto Bridge, onde intercepta Pêndulo 16. A frequência do controle em 1208. A torre em 1118, meia dúzia. Seu transponder 5031, TAM 3603. Autorizado 340 para Guarulhos, decolada 10, curva direita da El, Leda, após Leda Bridge. Aí intercepta para o Zulu no meia. Controle 208, a torre 118,6 e o transponder 5031, TAM 3603. Quando pronto para o puxo de estacionamento, TAM 3603. Já está pronto no portão 06. Portão 06 está autorizado, reporte pronto para o táxi TAM 3603. Reportaria para o táxi 3603. Boa noite, o 3258, controle de Salvador, acende a identificação. Desça para o nível 070 na chegada a Mari, altímetro 1021. 1021 para o 070 na Mari, tá 3258. Então, 3602, reduz a velocidade 2309. 2309, reduzindo o TAM 3602. Azul 4070, autorizada a final do procedimento LF X-Ray. Desça para 2.000 pés, altímetro 1021, reporte estabilizado. 2, solos 37, à direita, 1219, solo, boa noite. 1219, obrigado. 3603, 107 a bordo, estamos com 3 horas e 50, alterna Galeão. Está 3603, faz 1, liga a ponte. para 2186, adiciono 021, bom voo. 021, pátio Índia, 1386, obrigado, 3.072. Paulo, boa noite, Chimé 6212, de novo. Boa noite, Chimé 6212, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, Chimé 6212. Polo 07, Never Right, copy. Polo 077, clear to destination, Echo Delta Delta Foxtrot flight level 310. Take off runway 10, after departure, left turn. Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and the Z-Bar transition, Zulu, India, Papa Alpha, Romeo. Then via upper Zulu 10 until November Tango Lima, after via flight Primrose. Call code 5044, departure control frequency 119.80. Roger, after the airway will be upper to 10 until November Tango Lima. Then via flight plan road. Take off from runway 10 after departure, left turn. Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and Z-Bar transition, Zulu, India, Papa Alpha, Romeo. Call code 5044, departure control frequency 119.80. Autorizado a linha decolada, pista no zero, vento 120 graus com 10 nós, com 10 nós. Destination Terra Brava Alfa Romeo, flight level 190. Take off runway 10, after departure, left turn. Puka departure, Alfa Romeo Uniform Transition. Call code 5043, departure control sequence 190.80. Ready back to correct, I'm ready. Minha 212, solo. Recente no meu sistema tem o 05, tá na minha 212. Gente, eu tô na minha 212. Controle 1-2, correção 1-1-9, decimal 8-19-8, então bom, oi, boa noite. 19-8, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, está 3-6-0-3. Sim. contato. Boa noite, contato radar na decolagem, turma número 340 na queda da Elm. Após Leda, direto do Bridge. 340 da Elm, após Leda, Bridge. Após 2000, pode vai direto da Elm? Já direto Leda. Direto Leda, obrigado, 3603. 3662, autorizado a final do procedimento LFX Trader para 2000 pés, no posto estabilizado. Descendo para 2000 pés, vai reportar estabilizado, o TAN 3662. Estabilizado a sinal azul 4070. Completa a sinal, chamando a torre 118, decimal, meia dúzia. 18 meia agora. Ativou no meio no 3, com 1 no 35 a bordo, 350, com fim. Tem no meio no 3, 4, ainda considera a torre 118, 6, 021, bom voo. Obrigado, chama 1862, posteram, só então, ok, é 123. Copiou no 0211. Tá, ainda negativo. Olha o TAN 3250 após ETAP, autoriza dessa via chegada interceptar o X-Ray. Afirma, autorizado descer para 2 amperes, autorização no 021, meio da inspeção vertical em TAP, reporte estabilizado. Estarei estabilizado no X-Ray, TAN 3250. Azul 4070, tem livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Base travado, 4070. Gente, livre pouso. Estabilizado, TAN 3662, visual com aeródromo. Torre 1.8, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, o TAN 3662. Torre Salvador, TAN 3662. 0062, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre. Onde comando 3, agiliza manobras para decolagem. Ali mantém agilizando inicialmente, igual número 3. Do 4070, solo 47, à direita 1219, solo, boa noite. 219, boa noite. tem livre gol 1613, aninhar e decolar da pista 10, vento 120 graus com 08 nós. Azul 4070, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. Sem livre pouso, pistão 0, vento 120 graus com 08 nós, instante 3662. Autorizado pouso, cabeceira 10 com ajuste 1021 para o TAN 3662. Gol número 3, decola os 48, controle 120, correção 119, decima 8, 119.8, gol número 3, bom voo e boa noite. 19.8, uma boa noite, 1613. Salvador, gol no 6113, decolou, passa 1500. Gol número 3, contato na dada decolagem, para o nível 360 na saída água. Saída água, 360, 63, obrigado. 603, 603. Conferição 3603, chama agora o centro Recife, 125.19.133.25. 251, Antena 1-3-3. 1-3-3-2. 3-3-2-5, obrigado, boa noite. Estabilizou o localizador 3852. 3850, tá. 3858, completa final, chama agora tudo, com 8, 7, 1, 6, 12. 8, 6, 12, 3850, tá. Torre instalador, tá, 3858. Estabilizado o localizador. Três, cinco, oito, reporte passando Simbra com a trem checada, altímetro no 021. 621, reportará Simbra, tá, 3858. 362, solo 50, à direita, 219, solo, boa noite. 219, boa noite, 362.